Eita, galera, tô caçando minha luva, não tô encontrando, galera. Você foi quem pegou minha luva, galera? Não tô encontrando, não, galera, minha luva. Oi, galera, quem pegou minha luva? Cristiano Ronaldo. Oi, Elano, vem aí. Joga minha luva, Cristiano Ronaldo. Valeu, Cristiano Ronaldo. Agora sai no pique. Não, espera que eu vou.